Ezraine falecida. Número 225, testamento correto, porém recebo sua transmissão com intensidade 3, clareza 2. Assim cheque rádio, chame pronto para o pushback essa noite. Está pronto, posicionando, portão 5. Agora fora do Paulo, até o negócio. Mantenha a posição cabeceira 17, Serra Navarra, Vitor. Meu número 2 na aproximação. Esquerda 040 para o FAB 2550, limite ao localizador. Essa proa desce até 2000 pés, FAB 2550. Foi 02550 na proa 040, desça a da nível de voo 060. É o 060 nessa proa, FAB 2550. Golf informa o tráfego na aproximação ILS, pistão no zero, mantendo a presente proa, evita interferência com o tráfego até Romeu Golf, aguarde transferência ao controle. Vai, mantém afastado o eixo e aguarda para transferência até Romeu Golf. Oi, Salvador, bom dia, gol no 093, ponto de espera no zero, pronto. Mantém o ponto de espera, gol no 093. Mantém o ponto de espera no 093. 1963, decolado aos 33, chama agora o controle, 1208, bom dia. 208, bom dia. Ô, 2 Salvador, sinal 9970, estabilizado no... 9970, ciente, vento 340 graus, 02 nós, pouso autorizado, pistão 09970. Pouso autorizado para sinal 9970. Para o sideral, informa o helicóptero à direita, sem interferir com sua aproximação, caso receba informação de CAS. Ciente. Sideral 9970. Hotel Romeu Golf, chama agora o controle, frequência 1208, Hotel Romeu Golf. Chama o controle, Hotel Romeu Golf. Controle, Papai Romeu, Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, prossiga. Decolado em Rimar, está com proa whisky, sobrevoo Fonte Nova, 500 pés. Papai Romeu, Hotel Romeu Golf, mantenha condições visuais, 500 pés, o que é legal, 9096. Espera no meio, vai manter condições visuais até o negócio. Para descida, parceiro 2229. 2229, desça até nível de voo 070, sem negar, na 096. Para 070, parceiro 2229. Azul 4958, na minha descida. Afirmativo. 958, desça para 3000 pés, sem negar, na 096. Atendido, possibilidade de voo aguda? Realmente, mantenha estado 4958. Azul 4201 no chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 9 e 5. 251 no 3395, Azul 4201 no bom dia. Serra Novembro Whisky, atenção para esteja de turbulência deixada pelo tráfego que acaba de cruzar o eixo. Vento 330 graus, 02 nós, decolagem autorizada, pista 17. Pista velocidade para 200 nós. Para 200 nós, 050 é o nível, 250. 1865, táxi inicialmente até através do portão meia dúzia. Após esse grau, a Airbus da Avianca para o ponto de espera. Ondulador 2895, ajuste no zero, o nome é bom voo. Ciente, até o travel do 06, segue a Bianca. Tem essa ponte zero da Zona 0 com torre 2895, 865. Ajustado 1 a 0, no meio, obrigado. Nove 970, solo 36, chame o controle. Solo em 121 no decimal 9. Obrigado. Serra Novembro Vitor, decolou da pista 17 aos 36. Chame o controle em 1208. Bom dia. Bom dia, senhor. Beleza. Coloca no perfil Arbor. Após uma Serra Novembro Vitor, contato radar na decolagem, pilota nível de voo 300 via Arbor. Pilota 300 via Arbor. Azul 4958, desça para 2000 pés, direto do turno, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, rebote estabilizado no localizador. 2000, Duna, 2459. 4459. Romeu CA 93, Vitor. Vitor, a calça liberada para subida. Vem na proa 240. Limite será 20 milhas afastados de Salvador. Sente, voa 240, limite 20 milhas de Salvador. Vamos ver. Fernando Berlândia. 0225, táxi Índio para ponto de espera. Torre 1895, quando lá, ajuste na 096, bom voo. Gente, via Índia, ponto espera da pista no 0, 1895, no 096, o Oxinero é 225. Azul 2783 com 57 a bordo, 3 horas e 40, alternando Maceió para o táxi. Azul 2783, 5 Gol para o ponto de espera, quando lá torre no 8, décima 95, ajuste no 0, no meio, bom voo. Seguindo o Gol para o ponto de espera, 1895 no Azul 2783. Terno no 33, décima 95. No 251, no 3395, bom 963. 1093, decolagem autorizada, pistão 0, vento norte com 02 norte. Fazer a decolagem iniciando no 010093. Oi, Salvador, bom dia, Oceania 6211, foi esperando no 0 pronto. 6211, bom dia, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Alinhe e mantém 10, Oceania 6211. 060, reduz a velocidade para 2109, número 4, na aproximação. Para o 060, reduzindo para 210 nós, passaria 2229. Começando a ver me vista, informa o tráfego da posição de 2 horas, 1-0 milhas, cruzando em vez de voo 070 para 2 mil pés. Ativo, vamos tratar o 70 agora. Cara 2550 para localizador, direita para o 080, repórter estabilizado. Direita 080, repórter estabilizado, está livre 2 mil pés para o FAB 2550. 3 mil inicialmente, 2550. 3 mil inicialmente, 2550. Controle Salvador, bom dia, bom no 093, árvore elétrica. 093, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 360 via árvore. 360 via árvore, bom no 093. CA 920, fala pra ele dar para o destino. 274. Runa 649, desça para 4 mil pés. 62, no ano, decolagem autorizada, o vento 350 graus, 02 nós. Autorizado decolagem, 62, 1. 2, 2, 9. 093, direto elétrico. Direto elétrico, bom, no 093. 225, autorizado, alinhar e manter. Cabeceiro no 0. Ali mandei pista no 0, Oxenero 6225. 120, está autorizado a resumir navegação na proa de Guanambi. Proa 120, proa de Guanambi, gente. A 920, informa o tráfego, essa posição de 1 hora, 17 milhas, rumo nordeste, cruzando nível de voo 107, descida para nível de voo 050. Estabilizado, FAB 2550. 2550, completa a aproximação, desça para 2 mil pés, aguarde transferência para 2. Completa, desça para 2 mil pés, aguarde transferência 2550. Eu fecho da saída da EL, transição coral, após coral, direto. Controle 120, décima 8, transponder 5436. Passaredo 2229, vetoração de fechamento. curva esquerda para o A360, limite que dê mais que 1.00 de cima. Direita para o A360, o limite é o Mike 110 de Sintra. Parede 219, curva esquerda, proa 360. Está atingindo e mantendo a proa 360. Controle Salvador, bom dia, CNM 21, no decolando da El. 7X6 Juliette Serra, acione, chame 198 decimal 95 para iniciar o táxi. Quando para iniciar o táxi? Ajuste no zero na meia. 649, desça para 3 mil pés, reduz a velocidade para 200 mais. 3.200 mais, é para lá. Clima. Clima, pushback e rebote, informe ao término no portão 1. Alfim aqui Lima, reportará o terra. Cada vento 030 graus, 02 nós, pista na zero. Comandante autorizado, Oceanero 6225. Diga de voo 360, direto Leda. 360, direto Leda, Oceanero 6219. 02550, retorno no 8, decimal 95. 295, boa. Fono 649, retração do sequenciamento, manter presente pro limite ao localizador. Ok, manter a presente pro limitado pelo localizador, 2550, está estabilizado no curso do localizador. Gente, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, 2550, reporte marcador externo. Reportarão externo, 2550. Azul 4958, chuva leve, uma leve pancadinha, praticamente pista úmida, ok? Gente, 4958. 2500, né, Barcelona? O Xenerme 225 decolou os 4-4, chame controle 1208, bom dia. 208, bom dia. 225, passando 800, né? Xenerme 225, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380 via Arbor. 380 via Arbor. Oceanero 6225. Aparelho 2229 para o localizador, curva direita, curva 055, reporte estabilizado no localizador. Direita 055 vai reportar estabilizado no localizador, passei 2229. Fone 649, curva esquerda, proa 170, limite a vida mais 100 de Simbra. Esquerda 170, limitado pela 100 de Simbra, 649. Uno 865, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Alinhar e manter no zero, bom, isso, né, tempo. 2.000 pés, reporte estabilizado no localizador. 2.000, reporte estabilizado, voo 649. 2.229, desça para 3.000 pés. Para 3.000 pés, ajustado no zero no 6.2.2.9. Solos 46, libere a direita, chame solo em 1219. Direita 2149, 4958. Até Romeu, CA9M Victor, chame o centro Recife. Frequência no 28 decimal 8, até no 2000 decimal 0. 1288260. Voo 1093, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna no 26.0. 288.260, voo 1093, ok. 3229, desça para 2000 pés, autorizado assinado procedimento LSX, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, X-Ray reportará estabilizado no localizador, 2229. 65, decolagem autorizada, vento 040 graus, 029. Livre decolagem, 8, ouve aqui. Livre decolagem. Petrolina? se for agora. Na pronta cópia? Positivo. Petrolina 320 autorizado. Decolada pistão no zero, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Nenim, interceptor uniforme Zulu 20 e segue conforme rota. Controle 120 decimal 8, responda 5452. Positivo, 320, 10, esquerda Momo Nenim, Amper Zulu 20, 208, 5452 transponder. Correto, geral, chame para pushback acionamento. Vamos chamar. Controle hoje, chanelo 6225, pode voar, Elefant? Elefant, chanelo 6225. Boa, Elefant, obrigado. Adoro, bom dia, gol no 649, sei lá. 649, número 2, na aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardo, se escuta. Gol no 865, decolou os 48, chame agora o controle em 1208. 208, bom dia. Bom dia. Série 2550, pouso autorizado, pistano 0, vento variável 029. Livre pouso nova 02550. 360 via árvore. Árvore 360, 1865. Olá, seu passado, se foi? Tente, bom dia, mantenha o ponto de espera 2783. Mantendo 2783. 2710, 8 milhas para Conde, serviço radar encerrado, mantém nível de 1970, chame o controle da Caju, frequência no 20 decimal 3. 1203, bom dia. Chaneve 2, 1-1, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Recife 125, 133, 95, Chaneve 2, 1-1, bom dia. Série 2550. Na época reportaram novamente na Delta. Agilize manobras à medida do possível, temos tráfego de sequência para pouso. 50, Librando. 9, chama a torre, 98, decimal 95. Bom dia, bom serviço. Chama a torre 1895, parceiro 2229. Código pista, peço informação ao comandante. Boa noite, 65. Beleza, obrigado. Parceiro 2229, transfere. 22297, reporte marcador externo, 2229. Reportará externo, 2229. Sete, oito, três, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém na 102783. Quero na Delta guardando. Gente, mantém a Delta. Mantém 2550. Polo 649, solo 51, libere a direita, chame solo 1219. Direito 1219, obrigado. Bom dia, Polo 649, livrou para ingressar na alfa. Pegando 649. 9, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, segue 05, obrigado. Livre decolagem, 2783. 229, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, passaria do 2229. Aguardando autorização de pouso, passaria 2229. Chaneme é 225, chame centro, Recife. Frequência no 22.8, alterno no 26.0. Confirma a frequência primária para o Chaneme 6225? É 6225, Recife no 28.8, alterno no 26.0. Ciente, 288, 260. Graças, bom dia. Paulo Salvador, muito bom dia, o Rio 5973, cliente da Foxtrot para Recife, nível 3.0. Primeiro Rio, pronto, cópia. Afirmativo, senhor. 3703 para Recife, via uniforme de Luna 7, na cola da pista no 0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 120.8, transpondo 5464. 3 saída, boss. 3723, prossiga conforme autorizado, acione 3.5413. 5413, azul 2783. A gente então segue no perfil da Puga, transição Caju, após Caju, coordenação com o centro, direto para o Rodolfo Romeu Fox 08. Chaneme é 225, chame centro Recife, frequência no 28.8, alterno no 26.0. Uno 865. Diante para um 865. Uno 865, chame centro Recife, frequência no 28.8, alterno no 26.0. 288-260, bom dia. 5-0, mantenha a Delta. Autorizado o ingresso na pista, à sua esquerda e táxi para o pátio de autoridade, fique atento ao follow-me, procede do 550. 5-0, ciente, autorizado ingresso, prosseguir pela pista até o pátio de autoridade, agradeço a coordenação. Eu passarei no 2229, solo 55, livrando agora na Taxway Eco, chama o solo em 1219. 1219, boa. Bom dia. Autorizado táxi, reporte na interseção Papá, X-Ray Juliette Serra. Maceió e após Maceió, Recife. Sim, após Caju, Maceió, Maceió, Recife. Confere? Obrigado, Champo, por expectar. Decora por cima, obrigado. Autorizado o cruzamento, pista no 7. Prossiga o táxi via Quebec. Mike, ao ingressar na Lima, retorne ao solo em 1219. O X-Ray Juliette Serra. da equipe. Apesar do cruzamento do pátio principal, que seja Juliette Serra, após siga via Índia até o ponto de espera da pistão no zero. Ajuste no zero no meio. Sinal 9972 para o posto de aquecimento. Cruzado para o posto de aquecimento, Sideral, Centex. Vivo, só para o táxi. Paulo Salvador, é o Papa Tango, Mike X-Ray, Juliette. Posição remota 14, solicita autorização de reboque para a posição de número 7 no pátio principal. Cruzado, Mike X-Ray, Juliette, posto de reboque até o 7, informa a terra. Grato, informarei. Seu Ilha de Serra, agora torre no norte da Sinal 95, bom voo. Juliette Serra, autorizado a minha decolar, pistão no zero, vento variável com 03 nós. Bom, alça cargo 65701, com informação Foxtrot Recife. Alça 6570, bom dia, autorizado Salvador para Recife. via o Brasil 17, nível 350, saída Puca, transição Aracaju com curva à esquerda, após a decolagem, controle 1208, 5475, o Avis 6570. Autorizado, nível 350, Puca Aracaju com curva à esquerda, aerovia Brasil 17, 1208 e 5475, já pronto para o pushback e acionamento, parte 3, posição 7. O ABS 6570 aguarde para pushback acionamento. Não aguarde. Federal 9976. Federal 9976, solo. Fortaleza 330. Via o Presulu 19, nível 330, saída Momo. Transição frote, primeira curva à esquerda após a decolagem, controle 1208, 5466. Vamos decolar da pista 10, Momo frote, a Zulu 19, nível 330, 5466, 120, decimal 8. Curva à esquerda após a decolagem. No pátio 3, chame pronto para pushback acionamento. Obrigado. 20 decimal 8, então bom voo e bom dia. Grato, controle 128. Bom dia, então 3597. Autorizado Salvador para Brasília. Seu Brasil 17, nível 360. Saída Arbó, transição Elefa. Primeira curva direita após a decolagem, controle 1208, transponder 5472. Autorizado Brasília 360, Presidio 17, decota 10, curva direita, Arbor Elefa 308, é o controle 5472 e transponder. Portal meia dúzia, está correto o cotejamento, chame pronto para pushback e acionamento. Fantástico, o Sideral 9972 está com 3 a bordo, 3 horas e 40, alternamos Salvador. Táxi autorizado, bate principal, linha de alfa até o ponto de espera, no ponto de espera chame torre 1895, o ajuste de altímetro 1096, Sideral 9972. Ok, ajustado 1096, 1895 no ponto de espera, obrigado. 288-260, grato, bom dia, senhorita. Capta 6570, autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Reportará para o táxi, abre-se a cargo 6570. Corre, muito bom dia, seu Sideral 9972, ponto, espera, ponto, 190. Sideral 9972, bom dia, está livre, alinhar e decolar. Pistão no zero, vento calmo, o altímetro no zero, no meia. Afirmativo, livre, alinhar e decolar, Sideral. Alfa Romeo X-Ray Juliette Serra, passou o nível 50, chame Recife, foram 25 horas. 25 horas com Recife, muito grato, forte abraço a todos, até o retorno. Então, 972, decola 07, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 1208, obrigado, bom dia. Controle, esse é o sideral 9972, decolando, você escuta. Sideral 9972, controle, contato radar, consiga como autorizar. Autoriza pra gente pôr de Fox? Negativo. Solo Salvador, é o Papatango, Mike X-Ray Juliet. Informo o término do reboque na posição 7, parte principal. Ok, sente o Mike X-Ray Juliet. Grato, bom dia. Zero 9972 é o controle. 1234-4321, como está ouvindo? 5x5. Foi direto Petrolina, câmbio. Ciente, obrigado. Paulo, é o ato a cargo 6570, para o ataque, seu ambiente 02, 2 horas e 47, alternando Salvador. Ato 6570, táxi autorizado, pátio Índia Alfa, no ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 11895, ajuste altímetro 1096. 1096, então táxi via pátio Índia Alfa, e no ponto de espera, chamará torre 1895, boa. Torre Alfa Cargo 6570, ponto de espera 90 pronto. Torre Alfa 6570, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável com 03 nós. Livre, alinhar e decolar, dá no zero, Alfa Cargo 6570. Federal 9972, passou o nível 150, chame Recife, frequência 12685, câmbio. 12685, obrigado, bom dia. Boa. Ele 4, Rosa Céu, Romeu Gol, controle. Está livrando sobre o Ponte Nova, retorna pela setor norte, em imagem 507. Está autorizado o voo direto para a EMA. Chame final para a Polo. Autorizado, camarada, final até o Romeu Gol. Zero decola, eu no 4, controle 120, decima 8, bom voo e bom dia. 108, obrigado. Controle boa, o lado da 6570. Absorve 6570 ao controle, contato radar, prossiga como autorizado. Bom dia, passarei do 2223, ciente da Golf, autorização Vitória da Golf. Tráfico Salvador 2223. Solo, muito bom dia, passarei do 2223, na posição 12, autorização Vitória da Conquista, ciente da Golf. Helicóptero até o Romeu Golf, chame a torre, 1-1-8-9-5. Para a torre até o Romeu Golf. Papai Romeu, hotel Romeu Golf, está próximo de Cajazeiras, retorna em imagem. Hotel Romeu Golf, não há tráfego a informar no setor. Aporte solo controlado em imar, vento calmo, aeródromo. Está livre, chamará na final o hotel Romeu Golf. Deixa bem, estacionamento portão 612, tá 3597. 3597, autorizado, pushback, assinamento, chame pronto para o táxi. Vai chamar táxi. Confirmando, o solo está autorizado a pushback da 3597? Está autorizado. Chame pronto para o táxi. Vai chamar táxi, obrigado. Chegada é a Bonf, o ajuste 1-0 no meio. Câmbio. Entendeu? Bom, continuar 2 a ver. Atos 6570, passou o nível 150. Câmbio Recife, frequência 12685. Câmbio. 2085. Obrigado aí, um bom dia. Grande abraço. Autorizado, pushback, assinamento, chame táxi, Federal 99. Passarei do 2223, pronto para a Copa. Afirmo. Salvador para a Conquista, Vitória da Conquista, conforme rota do turno de voo. Nível 180, saída Arbor, transição Elefa. Curva direita após a decolagem, controle 1208-5477, o passarelo 2223. Autorizado conforme 180 para Vitória da Conquista, saída Arbor, transição Elefa com curva direita, saída 128 com 5477 no transponder. Planejamento correto, chame pronto na remota 12, passarelo 2223. Câmara pronto. Considere solo R21, livre frequência, bom dia. Taxi 3597, PLB 170, 3:20, alterna com fim. Autorizado via pátio principal, Índia e Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 1096, TAN 3597. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera 1895, 1096, ajuste, bom dia, TAN 3597. Solo Salvador, cordial, bom dia, Gol 9759, frente da Gol, se autorização para Guarulhos. Bom dia, Gol 9759, autorizado Salvador para o aeroporto de Guarulhos, via o Brasil 10, Taubaté, nível 360, saída da El, Leda, transição Motiva, primeira curva direita após a decolagem, Controle Salvador, frequência 120.8. Acionando o transponder 5505. Voo 759. Guarulhos 360, Upterzulu 10. Taubaté, decola a curva direita, Israel Leda Motiva. Controle 120.8. Transponder 5505. Voo 759. Portão 10, chame pronto para pushback e acionamento. Camará 759. 9976, 3 a bordo, 4 e 10 de autonomia, Hotel Recife. Federal 9976, fax autorizado via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame 211895. O ajuste de altímetro 10 no meio. Federal 9976. Obrigado, Vivi Taxi, pode esperar chamar a torre. 1016. Dan 9802, a vertical de Alagoinha, sexta, para 5 mil pés, câmbio. 5 mil pés, Dan 9802. Só por informação, às vezes teve uma informação que Vitória da Conquista acabou de fechar. Vou receber essa informação, passarei 2223, eu vou checar junto ao centro. Por favor, confirme lá para nós. Bom dia, Sideral 9976, segue o TAM, pode esperar. Bom dia, Sideral 9976, aguardando, pode esperar. Fala Salvador, bom dia, do 4234 com a Golf, cópia Recife 330. Bom dia Salvador, 3597.0, pronto. 3597, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável com 03 nós. Além de decolar no zero, então 3597. Sideral 9970, é o Solo Salvador. Chamo Solo Salvador, tá pronto pra cópia, Teresina 340. Aguarda a cópia, o ajuste de altímetro no 0 no 36, aguarda. 2223, é o Solo Salvador. Prossiga. Sim, acabei de entrar em contato com o centro. O mesmo informou que está bem degradado as condições meteorológicas em Vitória da Conquista. É, Vitória da Conquista está operando 300 pés com 500 de visibilidade nevoeira. Ciente, haverá necessidade de fazer uma DLA ou pode considerar o destino fechado? É, de acordo com a informação do Centro Recife, teve uma aeronave que decolou de para a Vitória da Conquista. Está esperando para ver se ela vai prosseguir para o pouso ou vai, se vai melhorar as condições ou ela vai retornar, porque a alternativa da outra nave era Salvador. Então, caso ela retorne, talvez não melhore ainda a situação de Vitória da Conquista até mais ou menos 11h30, Zulu. Afirma, então, confirmando que era necessário uma TLA. É, seria aconselhável uma TLA devido às condições degradadas lá. Maravilha, já estamos entrando em contato com a companhia. Muito obrigado, parceiro. Controle de Salvador, bom dia, tá 3597. O 3597 é o controle, está em contato radar, super sem restrições, após 2000, direto elefa, cara. Sem restrições, 2000, direto elefa, está 3597 graus. Solo voo no 649. Voo no 649, número 3 para a cópia, aguarde o ajuste de altímetro no 096. Guarana. Iniciante sideral. Após a decolagem, controle no 208-5502, o Sideral 9970. Sideral 9970 está autorizado, Teresina, nível 340, via Pesolo 20. Decola da 10, curva à esquerda na saída Momo, transição Nenim. 5502 é o transponder, 120.8 é a frequência do controle de Salvador, Sideral 9970. Sideral 9970 está correto, chame pronto para pushback e acionamento. Está pronto para o pushback e acionamento, Sideral 9970. Check. 5973, meia dúzia para o funcionamento. Rio 5973, autorizado para o pushback e acionamento, chame táxi. Chamando táxi, o Rio 5973. Solo copiou, Sideral 9970. 9970, solo. Está pronto para o pushback e acionamento. Aguarde para pushback e acionamento. Solo, já tem autorização do 4234, estamos prontos na 01. Solo, Bono 759, puxa acionamento, 10. Pontão 10, autorizado pushback e acionamento, Bono 759, chame táxi. Federal 9970, confirme a posição no Pacho 3. É a 4 Romeu. Solo copiou, Sideral? Sim, é de Sideral, aguarde para o pushback e acionamento. Aguarde. Azul 4234, está pronto para a cópia? 4-4-4-2-3-4. Salvador para Recife, nível 330, via o Brasil 17. Saída Pouca, transição Aracaju. Primeira curva à esquerda após a decolagem. Controle no 20-8. Transponder 5511, o azul 4234.